Declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2009. Convidamos a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consigo-lo-ão de meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículos 19 a 20. Palavra do Senhor. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão do dia 11 de 8 de 2009. Ata número 31. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 31ª sessão. Aos 11 dias do mês de agosto de 2009, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereador de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edivaldo Aramone, presidente, Aguinaldo Vujenski de Jesus, Ângelo Américo Branco Chemin, Antônio Adir de Lara, Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário, Fabrício Duarte Eurolouca e Olga Stoski, primeira secretária. Ausente os vereadores Adelir Castilho Maldani e Edilson Vaz, vice-presidente. Constatado número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou-se o expediente da mesa. Ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 25 do vereador Adelir Castilho Maldani. Requerimentos número 213 do vereador Adelir Castilho Maldani. Requerimento número 216 do vereador Antônio Adir Delari. Requerimento 217, 218 e 219 da vereadora Olga. O senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou o expediente do plenário. Fez uso da palavra o vereador Antônio Adir Delari. Cumprimentou os presentes e a seguir prestou esclarecimento dizendo que a Receita Federal e Previdenciária do Brasil disponibilizou nesta segunda-feira, através do seu site, o programa ITR 2009, e que o Sindicato Rural está à disposição dos agricultores para realizar a declaração que finaliza no dia 30 de setembro. Parabenizou o responsável pelas finanças do município, pela melhoria e gratuidade nos atendimentos aos produtores rurais. Teceu comentário sobre o bloco do produtor e da responsabilidade do senhor Paulo pela emissão da CCR do INCRA. A seguir, falou o vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Cumprimentou os presentes, justificou a falta do vereador Adelir, que por motivo de saúde não compareceu na sessão de hoje. Agradeceu ao vereador Requião, ao vice-governador Pessutti, aos deputados Alexandre Cury, Artagão de Matos Leão e Miltinho Púbio, pela entrega da marginal asfáltica em nossa cidade e aos funcionários do DR que efetuaram os retoques finais, a qual pertence ao município de Pitanga, inclusive a sua manutenção. Relatou a entrega de 35 ônibus escolares a Pitanga e aos municípios vizinhos. Relatou que todos os discursos foram feitos sem agressões, sem insinuações e sem descaso. Criticou o local dizendo que tal evento merecia um palco e não um simples caminhão. Sempre que um município recebe um presente, tem que comemorar. Por isso, a festa. Pena que não agrade a todos. Relatou a implantação da junta comercial. Parabenizou o vereador Aguinaldo pelo poder que tem ao governo municipal. Após tanto falar e insistir, conseguiu exonerar o secretário do Meio Ambiente. Fez uso da palavra o vereador Aguinaldo. Cumprimentou os presentes e falou da exoneração foi exclusivamente administrativa. Não houve intervenção de sua parte. elogiou a entrega dos ônibus pelo governo do estado. Relatou que esteve juntamente com o vereador Aritana, vereador Dirceu e o prefeito municipal e o assessor de imprensa, visitando a marginal e verificaram que foram entregues 1.600 metros e na placa de entrega está 2.200 metros de pavimentação. Pela licitação, constam 2.200 metros, que representa em valores aproximadamente de quase R$ 1.000. O orador solicitou verbalmente o envio de ofício ao executivo e ao governo do estado, questionando essa dúvida. Foi aparteado pelo vereador Ângelo Américo, que parabenizou o orador pela fiscalização da obra. E se foi recebido algo diferente do que foi licitado, deve-se investigar e punir os responsáveis. Agradeceu ao jornal Paraná Centro pela retratação divulgada. Teceu comentário demonstrando preocupação com a epidemia da gripe influenza H1N1. Fez uso da palavra o vereador Fabrício. Cumprimentou os presentes e agradeceu o governador e os deputados pela bela festa realizada no dia da entrega dos ônibus e da marginal. E relatou que o vice-governador prometeu o revestimento asfáltico na estrada do distrito da Barra Bonita. Comentou novas pesquisas no município pela empresa da Petrobras, aparteado pelo vereador Aguinaldo, que informou que há mais de 1.000 pessoas serão contratadas para trabalhar em Pitanga. O orador solicitou ofício ao promotor de nossa cidade e ao executivo, para não liberarem festas até passar a pandemia da gripe, lembrando o cancelamento das aulas, mas não de bailes e aglomerações de pessoas. Aparteado pelo vereador Adir, dizendo que conversou com o secretário municipal de saúde sobre essas aglomerações. Em a parte paralelo, o vereador Aguinaldo comentou que os alvarás para essas festas são feitas pela Polícia Civil e não pelo município. O orador relatou que as missas devem ser realizadas de maneira que diminua o fluxo de pessoas nas igrejas, citando o ocorrido no município de Andirá, onde as missas estão sendo transmitidas pela emissora de rádio local. Aparteado pelo vereador Adir, que informou que a Diocese de Guarapuava já reuniu os padres e orientou como proceder nesse fato. O orador parabenizou a secretária da cidade pelo embelezamento da cidade e comentou o monitoramento da praça da Igreja Santana e pediu envio de ofício ao município para que comece a monitorar as nossas praças e também a rodoviária. O senhor presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores e ninguém mais usando a palavra passou-se para a ordem do dia. Nada constatado. Passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Olga e Ângelo Américo, referindo-se a assuntos debatidos na sessão. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas, 17 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade de 11 de agosto de 2009, João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, primeira secretária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Indicações número 26/2009 do vereador Dirceu Agostinho Bassani, sugerindo ao Executivo Municipal que, com a anuência da COPEL, a sinalização com o nome das ruas no conjunto Nossa Senhora da Glória seja descrita nos postes de energia elétrica. Requerimentos. Requerimento número 220 da vereadora Olga, requerendo licença maternidade de conformidade com o início, com o inciso 3º do artigo 88 do regimento interno desta casa, pelo período de 120 dias, contados a partir do dia 19/8/2009, conforme atestado em anexo. Requerimento número 222, dos vereadores Olga e Edilson, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e cascalhamento das estradas da localidade de Rio Batista. Requerimento número 222, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento na estrada do Rio do Meio, que vai da estrada do Podolã até a ponte do Rio do Meio. Requerimento número 223, do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando serviço de terraplanagem de aproximadamente 2 horas da pá carregadeira para construção de uma casa, cujo financiamento para construção já se encontra aprovado na mesma e é de propriedade do senhor Nelson Fusverk e deverá ser construída em Cantu, sentido Santa Bárbara, passando pela propriedade do senhor Otacílio Resch. Requerimento número 224, do vereador Edilson, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de iluminação na praça Parque São Basílio. Requerimento número 225, da mesa diretora, solicitando a inserção na pauta do projeto de resolução número 2/2009, o qual foi retirado pelo autor através do requerimento número 199/2009. Requerimento número 226, da vereadora Olga, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nos pontos críticos da Vila Rural do Xaxim. Requerimento número 227, da vereadora Olga, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando uma abertura de uma estrada na propriedade do senhor Ivanor Bernardini, na comunidade de Olho d'Água. Requerimento número 228, da vereadora Olga, requerendo o envio de ofício ao Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, solicitando para que verifique a possibilidade de transformar em mão única a rua Conselheiro Zacarias, em frente à Escola São Bento. Requerimento número 229, do vereador João Edival Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando melhorias na iluminação pública na rua Prefeito José Grande, em frente ao número 471. Requerimento número 230, do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento na localidade de Bom Retiro. Requerimento número 231, do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, requerendo, através da secretaria competente, a viabilização da realização da cidadania rural nas seguintes localidades: Cantu, abrangendo a Santa Rita; Borboleta Berardi, abrangendo o Anjo da Guarda; 5 Encruzilhadas, 15 de Cima e de Baixo, e Borboleta Abaixo. Pedido de informação número 12/2009 do vereador MECO, em relação aos estagiários, encaminhar o nome de todos, vinculando a cada um. Primeiro, instituição de ensino a que pertence, lotação na prefeitura por secretaria, valor da remuneração e data de admissão. Correspondência recebida. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa pagamento do PAB, no valor de R$ 49.802,92. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício encaminhando o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativo ao mês de julho de 2009. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde à Família, no valor de R$ 44.800. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Teto Financeiro da Vigilância em Saúde, no valor de R$ 5.968,93. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, no valor de R$ 45.318. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Compensação e Especificidades Regionais do município, no valor de R$ 2.181,74. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Em discussão e votação, requerimento número 220/2009, da vereadora Olga Stoski, que solicita licença maternidade. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Senhor presidente, considerando a relevância da matéria do projeto de lei número 38/2009, eu gostaria que fosse incluído na pauta desta sessão. Essa matéria trata da abertura de crédito adicional para pagamento de folha de pessoal. Então eu gostaria que Vossa Excelência colocasse aos vereadores deste pedido. Por ordem, senhor presidente. Esse projeto entrou na casa aqui, dia 17 de agosto, às 15h45. O líder do governo tem alguma justificativa para esse atraso, que seria até às 14 horas? A gente sabe do regimento interno, eu sei da questão dos prazos, mas eu falo na questão da relevância da matéria, tendo em vista o pagamento dos servidores. Mas essa matéria a gente vai discutir, vai explicar do porquê aqui, que pelo que eu já vi aqui, na verdade, o entendimento dos valores aqui não é... Não, só questão do horário. Oi? Eu estou pedindo, senhor presidente, cabe a Vossa Excelência pôr para a apreciação. Aqueles que concordassem, tudo bem, aqueles que não concordar, voto em contra. Viu? Peço a parte. Pode falar. É claro que ninguém, eu acho que eu entendi o que o vereador disse, que não é questionamento da ou regime de urgência ou da matéria. A questão foi o horário que o executivo sabe do horário que as matérias entram. São protocolados na casa. E pelo que está aqui, foi protocolado além do horário. Mas, claro que ele só perguntou se eu tenho uma justificativa sobre o horário. A gente invoca que é soberania do plenário e a relevância da matéria. Agora, eu entendo a preocupação, a questão de cumprir o regimento interno. Mas, neste caso aqui, se alongar a discussão da matéria, depende, não vai ter recurso aí para rodar a folha de pagamento e pagar os funcionários no final do mês. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu entendo a preocupação dos nobres pares e também entendo o lado do executivo. Talvez houve um lapso lá por parte da administração, que houve uma falha, talvez com certeza da contabilidade. Que essas coisas, quando Isso aqui é de contabilidade. E eu sou a favor da inclusão da matéria. Agradeço, senhor vereador. Em discussão e votação, o pedido do vereador Aguinaldo solicita a inclusão da pauta do projeto de lei número 38/2009 em discussão. Senhor presidente. Inclusão. Eu vou... Eu falei inclusão. Inclusão. Inclusão. Inclusão. Eu acho que... Eu acho que falei inclusão. Na claro, certo. Inclusão. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Senhor presidente, eu vou pedir ainda mais aqui. Eu vou pedir para que seja apreciada em regime de urgência essa matéria. Aprovado pela unanimidade de votos. Tendo em visto a aprovação da inclusão da pauta do projeto de lei número 38, coloco em discussão e votação o regime de urgência da matéria. Em discussão. Me permite, senhor presidente, só para deixar claro aqui a situação, até pela indagação ao chegar aqui, até pelo vereador Meco, 1 milhão e pouco, tá, lembra? Falou aqui para mim 1 milhão e pouco. Mas veja bem, não é que os recursos que estavam dotados foram todos gastos. Quando nós aprovamos aquela reestruturação aqui de cargos, mexeu-se nas dotações que já haviam dos cargos existentes. Ou seja, houve uma mudança total dentro do orçamento. E esses valores aqui são somente adequações dentro do nosso orçamento hoje. Não estava faltando dinheiro, assim como não está. Mas precisa ser adequado ao orçamento diante daquela reestruturação dentro dos cargos que houveram. Portanto, para deixar bem claro, existia recurso no orçamento, existia e existe. Acontece que com aquela reestruturação, aqueles recursos, na verdade, estão sendo insuficientes dentro dos novos cargos na sua devida alocação. Portanto, esse é o pedido do executivo realmente para arrumar o orçamento, tendo em vista as alterações que houve nos cargos do Executivo. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu sei que quando falo aqui, sempre que nós, vereadores, não entendemos nessa parte da contabilidade, é difícil. Eu sei que isso aqui são rúbricas, de cada área, de uma conta, vai de uma pôr na outra. Esse levantamento existe, em todas as administrações acontece isso aí. E eu sou a favor também. Agradeço, senhor vereador. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Despacho os demais requerimentos e encaminho o projeto de lei número 38 para as comissões. Nesse momento, passamos para as explicações do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Olga Stoske, suplente Batatinha, que estará aí na próxima sessão conosco, José, o nosso senhor Pereira, nosso ex-vereador dessa casa e pai do vereador Aguinaldo, é um prazer tê-los e a todos os que se fazem presente nessa noite. A nossa classe rural vem enfrentando muitas dificuldades. Nós já enfrentamos aí excesso de chuva, enfrentamos seca, atualmente aí os baixos preços do milho, que não cobre nem os custos, 14, se não me engano, hoje 14,40 saca de 60 quilos de milho, soja aí na casa aí dos R$40, e sempre persistindo, plantando, e até com alegria, hoje abriu o preço do trigo, né? Voltou a R$24 a saca, né? Você vê, olha, não está fácil para o setor da agricultura. Eu recebi ontem, até através da assessoria de comunicação social da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, da FAEP, até comentei no informativo do Sindicato Rural de Pitanga, na última sexta. Na verdade, eu recebi na sexta, mas o documento oficial chegou ontem. Aonde o presidente da FAEP, o Ágis Meneghetti, nosso legítimo representante da classe rural aqui no Estado do Paraná, também é o vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, aonde ele manifestou a sua preocupação quando da intenção do governo do Estado do Paraná e mandar um projeto para a Assembleia Legislativa do Estado, fazendo a cobrança de água de rios, onde passam as propriedades rurais, pelos produtores. Então é mais um tributo, é mais um imposto que o governo do Estado está querendo cobrar da classe rural. Agora na questão da água. Se você tem aí 10, 15 vacas, e elas tomam água aí do rio, você vai ter aí que, certamente, vai nesse projeto, não diz ainda o valor que nós teremos que pagar. Mas o governo do Estado quer cobrar de todos os proprietários rurais que utilizam a água valores. E a preocupação da Federação da Agricultura do Estado do Paraná é que no Estado nosso, 91% das propriedades rurais são consideradas pequenas, ou seja, até 4 módulos, que vai até 80 hectares. Permita a parte, vereador. Pois não? O projeto já está na Assembleia? Ainda não, só está rumores. Porque nós já tivemos um projeto... Em 1999. Acho que do governo Lerner, né, que foi arquivado, na verdade. Em 1999 já teve esse projeto que entrou na casa e houve um grande manifesto dos produtores rurais do Estado do Paraná e foi conseguido arquivar. Agora volta novamente na pauta e, só a título de informação, 6% das propriedades do Estado do Paraná são consideradas de médias, que vai de 4 a 15 módulos fiscais. E entre pequenas e médias propriedades, somam, portanto, 97% da distribuição fundiária do Estado. Concede uma parte, vereador? Pois não. Vereador Adir, é sempre importante, quando há esses pronunciamentos, que o excelência tem um conhecimento grande, por trabalhar no sindicato de Pitanga, juntamente com a FAEP. Eu tinha me retirado, tido até a assessoria aí, e perdi o início. Realmente, no governo Lerner já veio à tona. Só que na época também, vazou na imprensa e cobrar água de todo mundo. E não era verdade. Não era assim. Era quem usava a água para explorar, para ganhar dinheiro. Tipo, uma irrigação grande, que explorava, usava água para faturar dinheiro. Aí tinha que pagar uma taxa, assim era na galera. Mas no começo, eu me lembro muito bem, que vazou, que todo mundo ia pagar. Apavoraram os agricultores, que qualquer última nascente ia pagar. E não é verdade, e eu não acredito que seja verdade. Não estou duvidando, sei que Vossa Excelência está colocando pelas informações que colheu. Mas não me entra na minha cabeça que o governo do Estado, que defende a pequena propriedade, que defende até diferenciação da taxa de luz para quem usa para irrigação à noite, agora vai cobrar lá. Eu, sinceramente, eu acho que tem uma coisa que não está batendo direito nesse assunto. Essa é uma preocupação de todos os agricultores, e até o presidente da FAEP coloca que 97% das propriedades rurais do Estado do Paraná são de pequenas e médias propriedades. Então, se acaso, vamos supor que dê continuidade nesse projeto, há um pedido de que essas propriedades sejam isentas do pagamento. Mas se nós ficarmos quietos, nossa classe rural não se manifestar, pode ocorrer o fato de que venha a ser aprovado esse projeto. E depois de aprovado, cabe a nós cumprir. Então eu trago aí a vossas excelências essa novidade. Essa preocupação também que a Federação da Agricultura já... Inclusive a FAEP já mandou um ofício a todos os deputados aqui do Estado do Paraná, manifestando essa preocupação e pedindo que seja estudado com muito carinho, caso seja entrado esse projeto, para que não venha ocasionar mais um custo ao produtor rural aqui do Paraná. Então nós temos aqui a FAEP, que nos representa a nível de Estado, em Brasília, nós temos a CNA, E a nível do município aqui, que representa os agricultores, somos nós, né? A classe aqui do município. Todas as classes aqui que trabalham aqui no nosso município. E quando nós recebemos no dia a dia, as pessoas que acreditaram em nós, nos deram um voto de confiança, cada um aí que está aqui hoje, está aqui porque recebeu um voto de confiança, e os eleitores esperam que tenham a retribuição. Quando a gente recebe um pessoal, como eu no meu caso, Quarteirão Aparecida, da Limeira, Borboleta Baixa, conforme o vereador Aguinaldo também tem, enfim, quando reclamando que nos dias de chuva o ônibus não vai até a localidade buscar os alunos, o transporte do leite também tem dificuldade de fazer o transporte no dia a dia. Quando cai uma ponte do Rio do Meio, né, o pessoal quer que seja rápido o atendimento, e a gente sabe que não é tão rápido assim. Mas é a nós que a população procura. E acaba a nós, eu sempre tenho falado, e a gente registra os pedidos aqui, todos nós vereadores aqui, dá para até fazer quantos ofícios, quantos requerimentos são feitos, enviados ao presidente da Câmara, que depois vai até o Executivo, pedindo melhorias aqui para o nosso município. Lógico que eu queria que as comunidades fossem atendidas rapidamente, mas é impossível, a gente sabe disso. Mas eu gostaria que cada um de nós fazendo a nossa parte, nós fazendo as reivindicações em nome dos nossos eleitores, o Executivo, o prefeito Zampier, que está hoje em frente ao poder, democraticamente eleito pelo voto dos pitanguenses, também deverá fazer a sua parte. E eu sei que ele tem boa intenção, e deve fazer. Uma conversa com o prefeito, há uns dias atrás, eu falei para ele, olha, prefeito, deixo à disposição a minha pessoa, como vereador, tudo que for de bom para o município pode contar comigo, e eu tenho certeza que tudo que for de bom também será aprovado pelos demais colegas eleitos vereadores aqui para o município de Ipitanga. O senhor faz a sua parte bem, que nós estamos fazendo a nossa. E quem vai ganhar será a população. E eu me perguntava ainda, hoje ainda conversando lá no sindicato, das dificuldades que o município vem enfrentando. Imagina se nós não tivéssemos essas máquinas novas aí que foram adquiridas na gestão anterior. Eu sei que essa atual está pagando as prestações. E espero que, nessa administração, juntamente conosco, eu não sei se o município tem condições atualmente, mas caso chegue um projeto para adquirir novos maquinários para atender a população, eu estarei junto e acredito que todos nós aqui, que fazemos parte dessa casa atualmente. Também que quero só me referir aqui ao projeto 34/2009, onde o senhor prefeito Altair José Zampier, ele pede a prorrogação de prazo por mais 30 dias desse projeto. O projeto 34/2009, ele diz respeito da aquisição do hospital da Pitanguinha. Então, a nossa comissão, nós já aqui de legislação, juntamente com o vereador Aguinaldo, o vereador Dirceu, nós já estudamos esse projeto quando adentrou essa casa. Se hoje está sendo pedido prorrogação, foi porque nós estudamos bem, conforme é a nossa função. Esse projeto, quando adentrou aqui, ele não veio nem com cópia de matrícula da aquisição do imóvel. Mas a nossa comissão estudou, eu fui o relator, solicitamos, veio primeiro uma cópia da escritura, depois veio as cópias da matrícula, mas o imóvel da Pitanguinha não se encontra averbado. Então o município não pode adquirir um imóvel que não esteja devidamente legalizado. Eu só levo essa informação a todos os nossos munícipes, porque para que essa informação chegue corretamente. Uma parte... Pois não. Só para... Eu quero até parabenizar o senhor, a sua relator dessa comissão, o qual analisou e viu que faltava essa parte até para que evitasse um problema maior para o executivo lá na frente. E, claro, também responsabilizando a Câmara. E também lembrar de um projeto que veio, que nós votamos quase que atropelado, que chegou correndo tudo, foi votado, foi todo ele, de uma vez só, porque nós não podíamos perder aquela doação, vamos dizer assim, no deputado, que seria para a creche, que foi feita, entrou o projeto da aquisição daquele terreno na Vila Planalto, o qual nós votamos, tudo a favor, tudo, deu tudo certo, quase que foi sem uma análise, sem uma corrida de olhos nesse projeto, o qual não deu por falta de documento. Então, eu quero parabenizar, é claro que esse é o trabalho do vereador. Esse é o trabalho do vereador e principalmente agora que as comissões fazem, a Justiça e a Redação faz na sexta-feira, às 15h, uma audiência pública, onde as pessoas podem participar, perguntar, informar certinho o que é, o que seria o correto. Se nós tivéssemos feito isso naquela vez, naqueles projetos, naquele projeto que entrou, talvez não tivesse tido aqueles constrangimentos que teve. Obrigado. Mas eu tenho certeza que quando nós retomarmos aqui a essa questão desse projeto 34/2009, ele virá com toda a documentação que se faz necessário. E aí será discutido, cada um tem a sua consciência, porque a nossa comissão cabe analisar a parte de documentos, né, vereador Dirceu? Vossa Excelência me participou, vereador Aguinaldo, também conhecedor jurídico, sabe da documentação que faltava naquele projeto. São um projeto alto, é R$750 mil, então, como também pode vir qualquer outro projeto, independente de valor, nós temos por obrigação de estudar a todos. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, amiga vereadora Alves Toschi, hoje se despedindo, logo, logo, daqui uns 4 meses vai estar de volta, né, Olga? E nessa despedida fizemos um requerimento junto e com certeza na tua volta esse requerimento vai ser de agradecimento ao prefeito. Amigos vereadores e público aqui presente, grande amigo de velhos tempos, satisfação, revê-lo, Daia. Esse é um amigo do esporte, jogamos muito tempo junto. É um prazer enorme ver você aqui hoje participando junto com nós na Câmara de Vereadores. Nosso suplente Patatinho lá, que semana que vem estará assumindo. E que bom hoje ter um pedido de uma comunidade e ver um da comunidade presente aqui, o Toco, que fez o pedido. Falei para você que faria o requerimento do Parque São Basílio, lá da instalação da iluminação, está feito o pedido 224 aqui, o requerimento, e dizer para você que toda a comunidade que faz esse pedido tem que fazer que nem você. Está presente para saber que o vereador também está trabalhando por a sua comunidade, porque fomos eleitos pelo povo. Também hoje agradecer a presença do Jornal Paraná Centro. E só dizer que a Copa Ver Centro, como faço parte, como diretor, está chegando na final. Os amigos vereadores que hoje estão todos aqui, sábado, convidar a todos, a grande final da Copa Vercentro. A Copa Vercentro que organizou, fomos eu como diretor e o presidente Nego, mais a Câmara de Pitanga, quem fez o time, fomos todos nós. E estamos na semifinal, sábado, jogamos junto contra a equipe de Santa Maria, Manuel Ribas, e Boaventura contra Santa Maria. Então, já avisando o nosso treinador aí que vai fazendo o time para nós ver se chegamos a ser campeão dessa Copa. Também quero agradecer hoje, nessa tribuna, um telefonema que eu tive do ministro Reinaldo Stefani, que o dinheiro da patrulha que foi aqui em Maringá está tudo liberado, então não tem nada contrário, só depende dos acertos final que foi licitado, e o dinheiro que estava meio enroscado lá na Caixa Econômica de Maringá, hoje ele ligou para mim que foi liberado. Então mais uma grande conquista para Pitanga, essa patrulha que vai ser para a comunidade do São Berto e Dom Bosco e assentamento Cascata. Quer dizer também, senhor presidente, que peço a compreensão aqui de cada um vereador, que vamos estar lá todo sábado mesmo, porque eu acho que é uma final no campeonato, muitos falam assim, nós temos que falar do esporte, sim. É uma final do campeonato, o Guinaldo, que jogava a bola, está com o joelho machucado, mas peço você e aqueles que não participaram, para participar nesse sábado, para prestigiar, incentivar não só a nossa equipe, mas o Congresso junto a todos os vereadores da Amocentro. Convido a todos para participar mesmo sábado. Permita uma parte, Renan? Sim. Essa parte, eu peço só parabenizar a Vossa Excelência pela atitude que tomou junto com o presidente da Avercentro, que é o Nego, né? E parabenizar a todas as equipes que estão sempre presentes. E a equipe da Câmara dos Vereadores de Pitanga, claro que às vezes a gente não está presente, eu também peco, às vezes, muita parte devido ao meu trabalho, não posso estar presente. Mas parabenizo a Vossa Excelência pela organização, e claro que eu sempre digo, a Vossa Excelência às vezes recebeu crítica em questão de emissoras de rádio, em questão, mas eu só quero aqui defender sempre a Vossa Excelência e parabenizar pela organização que sempre teve, que é um sucesso, foi essa Avercentro. Obrigado, vereador Fabrício, a Vossa Excelência citou bem, mas nós como somos a vitrine hoje, nós vamos viver de crítica também. Então, tomara que as emissoras estejam ouvindo e convida a população para sábado estar presente também na Copa Avercentro. Foi uma grande Copa e afinal, então, que as rádios sábado, convido para a grande final nesse sábado. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhora. Senhor presidente, demais vereadores, senhora e senhores presentes. Venho a essa tribuna hoje porque entrei com requerimento, né? Pedindo a licença maternidade. E agradeço vocês, vereadores, pela aprovação. Não votei ainda. Como não? Agradeço também a senhores vereadores por esses 8 meses que estivemos juntos nesta casa, trabalhando e com o apoio de todos. Também pelas vezes que votaram contra a ata, né? Falta de experiência, de repente não sabe das dificuldades que a gente encontra, muitas vezes de ler, né? Né? E experiência que os senhores nunca vão passar por essa experiência. Pesa a parte um pouquinho. Ó. Agora sou eu que vou sofrer, né? Eu quero ver o que eles vão aprovar sobre eu. Te prepara, vereador. Agradeço também o prefeito Zampier, por todo esse tempo, pelo apoio que me deu, né, atendendo os meus pedidos na minha região, trabalhando assim a equipe do pátio, o secretário, os funcionários, né, pelos trabalhos prestados ao meu pedido. Foram muitos, com a pá, com a patrola, fazendo pontes, uns 8 quilômetros de cascalho. Então, quero aqui agradecer ao prefeito e toda a sua equipe. E digo mais, com a esperança em Deus e em Maria, Dentro de pouco tempo estarei de volta a esta casa, com certeza. E a você, Batatinha, que vai assumir, desejo a você sucesso, trabalho. Seja companheiro dos vereadores, seja parceiro do prefeito, companheiro, ajude ele a administrar esse município. Porque tenho certeza que o povo que acreditou em você espera isto de você neste momento. Tá? Porque crítica não leva a nada. Pense nisso. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peça a palavra. Concedida a palavra, senhor. Presidente, vereadores, vereadora, que tenho o privilégio de ganhar esses 120 dias de licença. Claro que vai ser difícil para nós ter esse mesmo privilégio, mas o Batatinha vai representar muito bem, como a senhora disse, e discordo às vezes alguma coisinha. Crítica, às vezes ela é construtiva. A crítica, sendo bem feita e com a intenção boa, ela ajuda, ela favorece, ela faz com que a gente viva melhor. Fica na mídia também. Agora eu queria falar sobre um abaixo-assinado que, quando o vereador, até a vereadora Edilson, fez um requerimento solicitando iluminação lá no Parque São Basílio, lá do nosso amigo Toco, que realmente precisa. Nós tivemos aqui até algumas pessoas que vieram aqui na Câmara e trouxeram um abaixo-assinado e levaram dia 6 do 5 de 2009, entregaram na mão da secretária da cidade. Mais de 90 pessoas pediram a iluminação da Praça do Triângulo. Com a mesma solicitação, a mesma necessidade de segurança. Tomara, vereador, tomara que a praça lá do Parque São Basílio não tenha esse... não precise fazer esse abaixo-assinado. Que seja atendido. Que não precise ser feito críticas para que seja resolvido. Que não precise as rádios, jornal, fazer essa promoção para que seja feito. É uma necessidade. É uma necessidade que as pessoas têm. E é um conforto que nós podemos dizer que é obrigação do município. É um direito que as pessoas têm de ter esse tipo de conforto. Mas eu também quero falar sobre um pedido de informação que eu fiz, o qual foi lido hoje, sobre a respeito de estagiários. Seria uma crítica? Não. Se existe algum problema, se existe alguma coisa errada, eu acho que a tendência é acertar. Então, peço às pessoas, desculpa, aos vereadores, aos pares, que votem a favor. Porque a intenção é que resolva o problema, que amanhã o executivo não seja penalizado por atitudes erradas. Então, esse pedido de informação, o qual já foi lido, eu acredito que vai simplesmente ajudar, não vai prejudicar. Mas, às vezes, a interpretação é feita de outra maneira. O entendimento é outro. Já que nós falamos em pedido de informação, qual foi, entrou na mídia, como diz o vereador Edilson Weiss, Eu acho que todos tomaram conhecimento quando o jornal Paraná Centro mostrou a matéria de Ariranha do Ivaí. Está aqui a matéria que a prefeitura é investigada pelo Ministério Público. O promotor diz algumas coisas. E tenham aqui uma, até eu sublinhei aqui, a falta de informações solicitadas para a Câmara de Vereadores, de Câmara de Vereadores da Ariranha do Ivaí, que não teria sido encaminhadas. Falta de informações. Essa é a diferença de um ofício e de um pedido de informação. Um ofício, se não vem, não vai para a promotoria. Um pedido de informação, se não vem, ele vai para a promotoria. E se não existe o que esconder, por que não passar? Por que não encaminhar? Mas, eu acho que os pedidos de informações, eles vão. Tanto que eu queria solicitar do líder do governo, do presidente, o qual participou junto comigo, vereador Adir, vereador Carijó, de uma reunião com o secretário Valdomiro, secretário de Saúde. Uma dúvida, ou algumas dúvidas, até inclusive numa sessão, algumas sessões passadas, o próprio líder do governo, se nós temos dúvida, vamos chamar o secretário. E veio, e quero parabenizar o secretário pela vontade, pela maneira que ele nos comunicou, pela maneira que ele passou para nós as informações, as dúvidas que nós tínhamos. Tomamos conhecimento. Por quê? Vem um relatório de empenhos de natureza de despesas da saúde, que é um relatório que é fornecido para... Permita a parte, professor. É aos conselheiros da saúde, aos membros do Conselho Municipal da Saúde, no qual o Sindicato Rural também faz parte, onde a cada 4 meses o Conselho recebe a prestação de contas e tem que averiguar onde foi gasto. É, realmente. E havia algumas dúvidas. Foi uma conversa boa, as informações. Eu acho que as dúvidas até foram esclarecidas. Para mim, pelo, né, os vereadores que estavam presentes, existe a parte legal. Permite mais uma. Só citar que a dúvida, que até como eu sou membro do conselho e também como depois passou para mim, é quanto... A clínica Mato Rico, né, de Itanga, que estava prestando, havia um vínculo com o município de Itanga e a gente queria entender da qual forma, né? É clínica hospitalar Mato Rico, né? É clínica médica hospitalar Mato Rico. É, realmente. Então, essas dúvidas nossas, por causa de uma licitação, porque nesse relatório apareceu essa clínica. Apareceu valores e apareceu dúvidas. O secretário veio, nos comunicou, inclusive uma licitação, modalidade concorrência pública, número 001-2009, assinatura 11/5/2009, vigência até 11/11/2009. E a publicação agora, 2/7/2009. Inclusive teve mais 5 clínicas ou até que ganharam essa licitação. Então eu queria pedir ao vereador, pedir aos vereadores aqui, que eu tomei até um, para evitar, ou até para esclarecer melhor para a população, ou para quem tiver interesse, eu queria fazer um pedido de informação, uma solicitação. Até, inclusive, o próprio secretário nos liberou de fazer esse pedido. Solicitar cópia do processo solicitatório na modalidade de concorrência pública, número 01-2009, que é essa licitação, solicitar informações se houve algum outro processo licitatório anteriormente que tinha o mesmo objeto de concorrência, número 01, que é essa licitação, que é de contratação de serviços médicos especializados e áreas afins. Em caso de ter havido esse processo licitatório anterior à concorrência número 001-2009, no ano de 2009, o que houve com o mesmo? Foi homologado? Foi deserto? Fracassado? Revogado? Anulado? Eu acho que com essas informações, nós conseguimos até ajudar. Ajudar o secretário a promover. Faz favor. Vossa Excelência estará fazendo ou está fazendo um pedido verbal aqui já, de pedido de informação ou... Eu vou entrar com esse pedido. Solicitação só. Só para... Vossa Excelência pode fazer aqui verbalmente dirigido ao presidente? Eu vou entrar com esse pedido, até quero o apoio mas se for o caso, presidente, que seja feito esse pedido, para que nós possamos agilizar até. Porque pelo que o secretário nos comunicou, ele precisa do concurso. Ele precisa, porque hoje não está certo. Hoje não está certo. Até legalmente, até seria. Agora, moralmente, não fica como. Pelo valor, pela maneira que foi feito, que foi direcionado. Então, eu solicito até esse pedido de informação para nós participarmos, para nós conversarmos, para nós esse problema, essa falta de profissionais do nosso município, a gente às vezes fala transparente. Não, participativo. Participativo. Porque a maneira que o secretário veio nos comunicar, a maneira rápida que ele veio, com a vontade que ele veio, eu acho que nós temos que contribuir. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Vereador, me permita uma parte? Eu vejo a tua preocupação em questão sobre isso aí, essa clínica, em questão clínica... Essa que você... Clínica Médica Hospitalar Mato Rico. Mato Rico. Em questão, eu também não a Vossa Excelência não citou o serviço que essa clínica vai prestar para o município, ou é pela contratação dos profissionais que essa clínica... Ele falou que seria para contratação de profissionais. Não, eu sou também, indago esse pedido a teu, porque eu também eu não sei se essas clínicas vão chamar de fora, vir prestar. Se nós temos esse serviço no município, eu concordo, eu gostaríamos que nós prestássemos serviço aqui no município. Se nós temos capacidade de profissionais aqui no município, tanto os profissionais na área médica, como eu digo até em questão minha profissional, temos laboratórios capacitados, clínicas capacitadas, eu sou a favor que a gente vê, questão que fica até no município nosso, porque tem vários profissionais aqui no município de Pitanga, profissionais na área de saúde, que são capazes de fazer tantos serviços aqui no município, como às vezes alguns de fora, como os municípios de Vaiporã, Guarapuava atende. Eu falo que os profissionais de saúde de Pitanga são capazes de atender aqui. Eu também sou a favor do teu pedido. Realmente, até eu acho que é para contratação, porque o valor é de R$ 333.726. Pelo valor, até pelo tamanho da clínica lá do Mato Rico, não menosprezando a cidade, o município vizinho, mas nós sabemos que por esse valor seria para contratação. Como o senhor diz, nós temos clínica, nós temos pessoas aqui, clínicas aqui, que poderiam até fazer parte ou até participar. Eu não sei como que foi essa licitação, não sei como é que ela... Mas eu acredito, pelo que o secretário disse, seria mesmo para contratação. São essas minhas palavras. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, servidores públicos municipais, meu pai, companheiro Zé Ranchês, que sempre está presente aqui na sessão, né? Acho que foram poucas exceções em que não esteve presente. O Roni, filho de um ex-vereador que já ocupou assento nesta casa, vereador Antônio Ló. Eu lembro, era menino ainda, mas que comentava-se a expressiva votação do Antônio Ló naquela época, né? Inclusive tendo pego voto em quase todas as sessões, inclusive em localidades onde não esteve presente, nem pedindo voto, né? Lembro da expressiva votação dele, principalmente na urna do Bom Retiro, sem falar lá as demais regiões onde ele domiciliava e as outras adjacentes lá, né? A Lucy, servidora pública, o Jorge, seu esposo, a esposa do vereador Adir, Toco, né? Ouvi alguém falando Toto aqui, imprensa escrita, Jornal Paraná Centro, enfim, a todos que se fazem presente, os servidores dessa casa, que contribuem de forma efetiva para que as sessões possam ser realizadas. A gente sabe da importância de cada servidor nessa casa, do trabalho de cada um, então a gente agradece. Vereador Meco, eu acho que necessário você fazer algumas explicações com relação às palavras do secretário de saúde que esteve aqui nessa casa, com relação a essa concorrência que realmente a princípio assim, nos causou espanto e algumas indagações do porquê uma clínica lá do Mato Rico, do porquê esses valores, enfim, mas não só pelo que o secretário falou aqui, mas principalmente por outros fatores legais. A gente entende necessário, Fabrício, e até, sob certo aspecto, obrigatório a forma como a contratação. Nós somos sabedores, na verdade, que o ingresso no quadro de servidores públicos, ele se faz mediante concurso público. Mas nós sabemos também que se você abrir um concurso público aqui para médico hoje, com um salário de 3 mil, 4 mil reais, nós não teremos um aceitando preencher esse cargo. Eu sei porque a gente acompanha outros municípios, a gente presta assessoria num município que tem feito incessantemente concursos públicos e não consegue preencher as vagas. E para que você possa justificar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná a contratação do servidor, que não seja pela via do concurso público, e sim por um procedimento de licitação, você tem que realizar o ato dessa forma. E o que fez a administração? Abriu um processo de licitação na modalidade concorrência, que é uma das modalidades, talvez com exceção do pregão, que é uma forma nova que foi criada há poucos anos, é uma das modalidades mais transparentes e de maior publicidade. É publicado no Jornal Oficial do município. Eu não sei, eu não posso afirmar assim, mas tenho quase que certeza que foi disponibilizado pelo meio eletrônico. Então, todas as empresas constituídas nessa área que tiveram conhecimento através dessa forma, poderiam sim ter participado da licitação. E a gente tomou conhecimento também, vereador Meco, que é o doutor Emerson, salvo engano, eu não fiquei até o final, mas o secretário nos comentou que foi utilizado, acho que uns 2 meses, a empresa doutor Emerson, né? Uma coisa assim, eu não tenho bem os números, mas que ele mesmo não gostaria, por N fatores, inclusive declaração de imposto de renda, uma série de repercussões que há na vida de uma pessoa jurídica quando você contrata um volume grande de dinheiro e tem que repassar isso aos profissionais que ela fica obrigada a contratar e disponibilizar ao município. Então foi... Ele ganhou uma. Por dois... Na verdade, eu não tenho bem os dados se ele ganhou essa licitação, que ela foi utilizada para um processo de dispensa. Não, ele ganhou uma também, concorrência, a número 1 também, foi em lotes. E ele nos colocava que ele não tinha interesse mais nessa forma, porque realmente é uma situação complicada. Então, o procedimento em si foi legal. O município teria que fazer. Talvez as empresas constituídas aqui no município também tivessem que buscar essas informações e participar. Eu não sei se há, Fabrício, você colocou os médicos de Pitanga, eu não sei se há uma empresa nessa forma, constituída aqui, que possa realmente contratar esses profissionais médicos e disponibilizar ao município. Talvez possa me responder. Quer ver uma parte só, vereador? Em questão agora, a Vossa Excelência citando essa empresa, em questão da clínica São Paulo, que é a clínica do Dr. Emerson lá, e daí agora foi até melhor para mim o esclarecimento ali para mim. Em questão, realmente no primeiro, esse primeiro lote, vamos falar, eu lembro, ele até em contato comigo, ele falou mesmo que ele ganhou essa, eu não sei se ganhou ou essa licitação mesmo que foi feita. Ele ganhou isso aí, ele fez parte. Agora em questão do eu até achei estranho, na hora que foi com a contratação de uma outra empresa de fora, Eu falo, eu sou contra. A gente fica chateado porque se a gente tem os méritos do município de Ipitanga, eu falo assim, vamos deixar aqui para o município de Ipitanga. Era essa a questão só. Eu acho que, principalmente Vossa Excelência, que é da área médica, eu acho que conhece e tem que defender realmente os profissionais que aqui domiciliam e aqui prestam seu serviço. Mas que o município também ele não pode escapar dessas regras e na contratação desse funcionário. De repente a gente poderia até, eu não sei, talvez tenham feito isso, e de repente disponibilizar aí através de outros meios. Aí. Eu sei que, na verdade, eu sempre coloquei isso aqui, que as empresas constituídas e que têm interesse em contratar com o município, o vereador Carijó sabe muito bem disso, elas têm que se manter atualizadas através dos meios de comunicação. O município tem um órgão oficial no qual ele é obrigado a divulgar seus atos. E esse mesmo jornal ele é disponibilizado para quem quer assinar. Nós temos aqui na Câmara a assinatura desse jornal. Enfim, todas as contratações que o município vai fazer via licitação. Todos os concursos públicos que você vai realizar. Enfim, aqueles atos que exigem a publicidade, necessariamente e obrigatoriamente estão lá no jornal a sua publicação. Então, tomando conhecimento daquela publicação, poderão se dirigir até a municipalidade e retirar as documentações de licitação. Então, isso que a gente gostaria só de esclarecer, Fabrício, para que realmente não fique no ar, que de repente o município aqui vem priorizando profissionais de fora do município de Ipitanga e prejudicando, sob certo aspecto, aí, os profissionais que aqui domiciliam e prestam serviço. Mas, e essas concorrências, essas formas de contratações, e na sequência que a gente vai ver diante da administração, não só aqui em Ipitanga, mas no resto do país, que se buscará sempre ou o pregão, ou formas realmente que prezem pela publicidade dos atos. Permitam uma palavra? Sim. Conforme a informação é do Valdomiro, secretário de Saúde, e conforme consta também, essa concorrência, então, ela vai até o mês de novembro. E segundo informações dele, a partir de novembro, ao término dessa, o município deveria fazer e tem que fazer aí o concurso público. Isso. Na verdade, está se adotando essa forma de contratação, mas para justificar o Tribunal de Contas e para ter esses profissionais. Porque se não for pelo meio do concurso público, nós não teríamos outra regra para contratar esses profissionais. Então, faz uma contratação, e nesse caso foi uma concorrência, realizada a concorrência, contratou essa empresa e tem um término do contrato, que vai lá até novembro. Em novembro, o prefeito aqui já estão estudando e vai ser realizado um concurso público em Ipitanga, não só para a contratação de profissionais da área de saúde, mas outros cargos que precisam serem preenchidos. Mas tenha certeza absoluta, o município não vai conseguir preencher os cargos, principalmente de médico. Nós temos uma dificuldade grande em trazer médico dos grandes centros para o interior. Para você ter uma ideia, municípios aqui vizinhos nossos pagam R$14.000 por um profissional. Esse profissional vem, fica um mês, dois meses e vai embora. As propostas realmente do interior para esses médicos são grandes, mas eles insistem, eles preferem ficar nos grandes centros. Eu tenho um caso aqui no município vizinho que ele preferiu ficar em Curitiba ganhando R$3.000 e poucos e não ganhar R$14.000 no município vizinho aqui. Então, realmente, é questão de opção. Eles acreditam, assim, até que não tenha possibilidade, assim, de crescer na profissão, estando no interior. Uma parte, claro que, se nós for analisar, o prefeito já tinha conhecimento, de certa forma, até dessa dificuldade. E sabendo também que a promotoria, ela só autorizou, ou só autoriza, essa prorrogação de um prazo até 11 meses, porque é uma nova legislatura, ou melhor, uma nova administração. Porque se fosse uma prefeito, na reeleição do prefeito, jamais aprovaria esse tipo de ato que teve. Porque passou de uma administração para outra, então ele pode ser feito. É claro que nós sabemos, como o senhor falou agora, dessa dificuldade que é a parte médica, mas a promotoria só aceita por causa da nova administração, senão eles não jamais teriam liberado para que fosse feito assim. Mas não é questão, Meco, do Ministério Público liberal, não. Existe uma lei que tem que ser contratada via concurso público. Mas você abre um concurso público, o prefeito Tico realizou concurso público. não conseguiu preencher os cargos de médico. Você abre um concurso, não preenche, eu tenho que ter esses profissionais na área de saúde. A Secretaria de Saúde, dentro de uma estrutura do município, dentro da questão social, dentro da necessidade de médicos, ela tem que ter esse profissional. Então, se eu não consigo via concurso, a exceção é outra forma de contratação. Não pode cargo e comissão. E até acho plausível que o aumento não seja possível contratar através de cargo comissionado. Mas a via de licitação é a única que se apresenta para você contratar esses profissionais. Então, nós não teríamos outra regra que não seja a contratação via licitação. E se não conseguir preencher, as pessoas aqui, os profissionais que têm interesse em contratar com o município vão se organizando. Porque vem nova licitação, possivelmente, com o não preenchimento dessas vagas via concurso público. Então é bom que, e eu falei aqui, teve gente aqui que ficou até bravo, principalmente de uma empresa gráfica aqui, que deixou de participar de uma licitação, e ficou demonstrado e provado, na verdade, falta de conhecimento dela, dessa empresa, e que não houve, de forma alguma, qualquer regra protecionista desse ou daquele. Porque empresas de fora ganharam licitação gráficas daqui que não estiveram apoiando o prefeito na última eleição, saíram vencedores na licitação. Portanto, mostrou realmente que a questão legal foi extremamente cumprida sem qualquer tipo de favorecimento. Quer usar a palavra, vereador Meco? A gente pegou no microfone. Eu ia só, é que a gente vai começar voltar, fica à vontade, e até. A gente tá aqui que quando mesmo foi falado dessa firma até, uhum, essa foi convite, né? Foi convite, então foi... Da gráfica, eu, não, da foi gráfica, convite, não. Foi convite, sim. E outra coisa, o convite, ele é no mínimo 3, e foi entregue para 3. E daí as 3 participaram e não foi entregue para ela. Então, veja bem, eu só quis questionar isso. Mas a discussão ela não ficou só nisso, ficou na própria Fest Centro. Você falou da gráfica, eu só quero só mas questionar. É a gráfica também. Não, isso lá não saiu. Eu questionei aquele dia da gráfica por ser convite. E foi 3. Então, diz pela lei, até eu tive até... É o mínimo de 3, né? Você tem que convidar 3. No mínimo 3. Necessariamente. Até 3 tá bom. Não é necessário que os 3 estejam... Então, daí como foi só os 3? Mas tem que ser convidado, sim. E com relação a... Eu até vou pedir o apoio dos vereadores aqui. Eu não consegui entregar para a Regiane o projeto ali, porque tem um problema lá no computador. Mas todos têm vivido essa questão dessas leis aí que têm sido aprovadas, principalmente São Paulo, outros municípios, que é essa lei antifumo. Eu não protocolei ainda, mas está pronto o projeto. Estou protocolando aqui, possivelmente, sexta-feira, esse projeto de lei antifumo. É um projeto assim, que gera uma certa polêmica. Eu sei que tem alguns que fumam aqui, até nossos companheiros, vereador Fabrício, nossa Carlotinha aqui, que fuma. Mas a gente pretende, na verdade, aqui a aprovação desse projeto, impedindo realmente que seja utilizado esses cigarros, fumar em ambientes não só públicos. Nós já tínhamos uma lei que proibia dentro dos órgãos públicos. Agora vai ficar proibido, na verdade, em qualquer órgão privado onde exista uma aglomeração de pessoas. Não é que vai ser penalizado o fumante, é penalizado o comércio, na verdade, que permite que as pessoas fumem naquele local. Então, já estou me adiantando aqui, estou pedindo para realmente o apoio dos vereadores, mas gostaria que esse projeto ele não ficasse só aqui nessa discussão entre nós. E vou pedir à assessoria dessa casa aqui que providencie uma audiência pública, que nós tenhamos aqui abertos os microfones para a população pitanguense, para as entidades constituídas ou não, enfim, para toda a sociedade, que participe e venha ajudar a melhorar o projeto. Que a gente sabe que um projeto não é uma lei que entra aqui acabada, é algo que precisa ser melhorado, precisa ser melhor construído. Então, Carlota, que é nossa assessora aqui, a Maristela, senhor presidente, como eu vou apresentar na sexta, a gente gostaria, sim, de uma certa agilidade na marcação dessa audiência pública. Só um. Sim, vereador. Então, certamente quem vai fazer essa fiscalização será a nossa vigilância sanitária. Sem dúvida. E para isso o município lá, o executivo, vai ter que se estruturar com o pessoal para realmente fiscalizar essa questão. Parece uma questão assim, de menor importância, mas quando você fala em saúde, e quando se discute saúde pública, a gente vê realmente da necessidade de termos aqui. E eu vou colocar uma sugestão aqui. Pode falar, senhor presidente. Eu pensei que ia usar a palavra. Puxou o microfone. Eu tive uma felicidade hoje de participar de uma reunião em Campina do Simão e talvez vi um dos maiores exemplos realmente de parceria e de algo que não é tão novo. que a gente já observa na questão da saúde, que são os consórcios intermunicipais. Nós temos aqui o CIS, né, o consórcio que envolve os municípios aqui da Amocentro, envolve Guarapuava, que não participa mais da Amocentro com relação à saúde. Né? Mas o município de Boa Ventura, de Cantagalo, de Goioxim, de Campina do Simão, de Santa Maria do Oeste, já vem discutindo um consórcio intermunicipal com relação, Carijó, à questão das patrulhas E há uns 4 meses atrás se reuniram e foram atrás de alguns deputados que, inclusive, muitos deles não tinham vínculo com esses municípios na questão política. E conseguiram lá 3 milhões de reais de emenda condicionado à formação de um consórcio. E hoje eles acabaram fechando um consórcio onde esses 3 milhões serão utilizados para aquisição de motos niveladoras, de esteira, de reta escavadeira. E essa patrulha, e mais alguns recursos que entrarão dos municípios, a contrapartida dos municípios, né, elas ficarão para atender esses municípios. Ficou para ser definido se fica 30 ou 60 dias em cada município, vai ter um gestor que ficou no município, na verdade, esses municípios, com exceção de Cantagalo e Goioxim, que não integram o Amocentro, estão participando. Pitanga não está participando porque, na verdade, eles não quiseram envolver Pitanga, pela questão da extensão territorial. Mas eu acho que o presidente da Amocentro tem que provocar essa questão e envolver Manoel Ribas, envolver Palmital, envolver Pitanga, envolver, de repente, outros municípios que queiram participar, que é uma das saídas que nós temos para tentar amenizar o problema do interior, das estradas, cascalhamentos, enfim, das necessidades que o agricultor e as pessoas que domiciliam no interior têm. Realmente vai atender, assim, eles fizeram uns cálculos lá com técnicos dando suporte de conhecimento, uma estrutura financeira através de contadores, enfim, algo assim espetacular na sua formação. E a gente observou a coerência entre eles, a vontade assim, de um ajudar o outro na questão mesmo da formação dos conselhos, que lá eles criaram o conselho fiscal, que criaram o conselho de direção, enfim, algo extremamente interessante para os municípios e com apoio, com presença de deputados, e aqui esteve presente lá o representante do Assis, que realmente é um grande deputado, tem que se elogiar um deputado quando trabalha, e esse Assis realmente é muito esforçado, realmente ele é muito dedicado nessa questão, e olha, o atendimento será muito grande. Gostaria de aproveitar e dizer ao vereador Meco, que eu me coloco favorável ao teu pedido de informação, Meco, com relação aos estagiários. Eu acho que absolutamente a administração não tem nada a esconder com relação à contratação, até porque isso não é uma fórmula nova, é uma fórmula antiga que todos os prefeitos e a entidade privada já vem utilizando. Portanto, eu acho que é um pedido que não terá problema. Acredito que poderia também, conforme Edilson colocou, que ser respondido via ofício. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que aquele pedido que Vossa Excelência colocou que seja feito via ofício, teremos uma resposta com certeza mais rápida que o pedido de informação. Não tem pressa, mas acho que o povo tem pressa em tomar conhecimento, já que Vossa Excelência colocou aqui. Dizer ao vereador Carijó que, mais uma vez, vereador Carijó, que eu me espelho no seu trabalho, na sua forma de conduta dentro dessa casa, e hoje Vossa Excelência deu mais um exemplo de coerência, de conhecimento, e principalmente de responsabilidade com a coisa pública. Não que os demais, não, na verdade, com relação à manifestação, cada um tem sua opinião e sua forma. Mas eu, como conheço Vossa Excelência há muito tempo, e tenho acompanhado seu trabalho, que ao longo dos seus mandatos, tenho observado realmente que Vossa Excelência, quando se manifesta, realmente procura realmente ter um pensamento, assim, eu diria, extremamente voltado para o interesse público. Quando Vossa Excelência aqui, embora tenha sido apresentado aqui aquele projeto fora do prazo regimental, mas Vossa Excelência realmente consegue vislumbrar a necessidade e a urgência da matéria. Sabe que, de repente, a não inclusão na pauta da matéria, a não aprovação do regime urgência e, de repente, a não aprovação de um projeto poderia implicar na falta de recursos orçamentários para pagar nossos servidores públicos aqui. E nós sabemos que não são recursos que estão vindos aqui de forma ilícita, de forma alguma, são recursos que existem no nosso orçamento, mas que dentro do próprio texto da lei orçamentária, né, ficaram prejudicados em razão daquela lei de estrutura administrativa que nós aprovamos no início do ano. Portanto, mais uma vez, eu tenho que render homenagens à Vossa Excelência e dizer realmente da importância do nobre vereador aqui dentro dessa casa. Continuo admirando e dizendo a todos que realmente Vossa Excelência é um grande vereador. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa que aqui se faz presente, o Jornal Paraná Centro, com certeza, através das emissoras de rádio hoje, através da internet, também estão com certeza acompanhando os trabalhos dessa noite. Ex-vereador dessa casa, Cid Pereira de Jesus, obrigado pela presença, funcionários municipais, esposa do vereador Adir Rancheche, Batatinha, que creio que na próxima sessão já estará presente aqui como vereador dessa casa, Roni Camini, um amigo que tenho uma grande admiração, um agricultor que eu tenho muita admiração, é um exemplo na agricultura como um pequeno produtor rural. Vereador Carijó, me permita abusar de 10 segundinhos só do tempo para corrigir um erro meu aqui nessa casa aqui. Eu esqueci de mencionar o vereador Batatinho, posso chamar de vereador já, mas a frequência dele nessa casa, que não só nas sessões, mas durante todo o dia aqui, vem sendo grande, mas gostaria de desejar a ele que realmente possa desempenhar tudo aquilo que se propôs quando saiu candidato a vereador, dizer que é uma pessoa que realmente tem compromisso objetivo com o seu povo e que certamente fará um ótimo trabalho, da forma que a Olga Stoss que vinha prestando aqui. Eu daio que quando vim aqui em 79 e fiquei conhecendo ainda no final do ano de 79 que eu vim em Pitanga, conheço, era um jovem, um menino, agora já passou uns anos, já estão de cabelo branco, o Batatinha me lembro que tinha seus 15, 16 anos, mas naquelas épocas, mais ou menos, assim, então a gente vê agora, olhando assim, que passou os anos, jogava no gol, isso é verdade, dizia o gaúcho, atacava no gol, a vereadora Olga, que já se licenciou agora por 4 meses, né, vereador? Realmente, eu acho que tem toda a razão de se licenciar, deve se licenciar, amparada pela lei e questão de saúde do futuro filho ou filha, né? Filha e da vossa própria excelência, Vossa Excelência, que também tem que se cuidar. Principalmente agora na fase que nós estamos vivendo, com essa gripe, a H1N1. É uma preocupação realmente, esses dias quando teve a presença aqui do secretário de saúde, e hoje recebi telefonemas da Vila Nova, tem gente que está hospitalizada, em Ivaiporã, esteve em Pitanga, está em Ivaiporã, estão muito preocupados. Está faltando essas máscaras também lá para o nosso posto de saúde da Vila Nova. Espero que... Só como informação, vereador, pois hoje não. Saiu, inclusive acho que todos os municípios receberam, inclusive o núcleo, saiu uma recomendação do Ministério Público Federal pedindo que as aulas sejam paralisadas até o final de agosto. Inclusive acho que o município deve ter recebido aqui também. Vereador Aguinaldo, também acho que... Já está chovendo bastante, não há o transporte escolar mesmo, quando chove, assim, normalmente, onde é linha de ônibus, não acontece o transporte escolar. Então, já, nós estamos hoje no dia 18, né, começou ontem as aulas, né, eu acho que devia ter prorrogado mesmo até o final do mês e prorrogado depois. A população vai entender, eu sei que é difícil, muitos querem viajar no fim de ano, mas eu acho que os professores, a população, tem que partir para o entendimento que é para o bem de toda a coletividade. É para as crianças, para os pais, para toda a população em geral. Que, de repente, lá é mais quente, segundo há informações dos infectologistas, que ela se propaga mais nessa época do inverno. Pelo próprio clima, fica mais fechado os ambientes. Está aqui um exemplo da Câmara. Vocês podem ver que hoje estão fechadas normalmente. Pois é, normalmente fecha porque é frio. No verão é tudo mais aberto, a circulação de ar é melhor. Então, de repente, tem que ser bem pensado, bem analisado. E eu quero, a Vossa Excelência, ali do governo, que na Vila Nova lá tem falta de máscaras, né? E eu acho que de repente tem que ter uma informação melhor. E foi feito, foi colhido o material, tudo, para fazer esse exame, né? Que no LACEI. E os familiares estão muito preocupados. Muito preocupados. Mas eu falei hoje com o secretário, pedi para ele ligar para os familiares, até para ajudar a tranquilizar a família Bach, né, que ela está no hospital, mas estava internada aqui, era com pneumonia. E o médico de Ivaiporã sedou essa paciente para ficar uns 3 dias sedada, até pensando, existe a preocupação. Bater peito só a pneumonia, mas veja o que você coloca no lugar dos familiares. Claro que eles vão se ficar preocupados, né? Já esteve no hospital aqui, houve casos de suspeita. É preocupante. E, de repente, pode estar se dizimando essa pandemia. E agora, o resultado dos exames, também do LACEN, vem é de preferência para as gestantes, né? E quem está em UTI. Segundo a informação que eu obtive da equipe epidemiológica, que é de preferência quem? Mulheres gestantes e quem está internado em UTI. Então a gente tem essa preocupação, né, com toda a população, e se prorrogasse, eu acho que de repente é uma atitude que o próprio município pode tomar na questão da área da educação do município. Se hoje envolve a Secretaria do Estado, já é diferente. A Gazeta do Povo trouxe essa informação, que até a noite de ontem tinha 107 óbitos no estado do Paraná e em torno de 1.870 casos confirmados. Outra coisa que a gente escuta através das emissoras de rádio da nossa cidade, e tem muitos, hoje lendo em jornal, os entendidos da área, né, que eu acho que nós temos de dar mais atenção para quem entende, quem é profissional na área. Eu, ao menos, gosto de respeitar muito a opinião dessas pessoas que são especialistas nessa área. Aquilo que se viu na internet mesmo, eu também tinha escutado já nas rádios aqui. E morreu o médico, e morreu. Não. Bastante invenção. Vocês sabem que qualquer joga qualquer coisa ali e jogam. E existem pessoas que têm esse interesse de fazer isso. Então cria o quê? Pânico. As pessoas começam a falar, eu escutava esses comentários aqui na cidade. É, morreu o médico, já... Não era, nem era verdade, não era assim. Vazou até que tinha médicos que de pitanga já estavam demorando, e não tem nenhum ainda. Então, está aí a prova. Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade e não ir muito no papo de internet, essas coisas, porque existe muita mentira no meio dessa história também. Então, tem que cuidar quem é os profissionais da saúde. Eu acho que tem que escutar. Aqui quem fala para nós é o nosso secretário de saúde. Ele que fala pelo município, por nós habitantes. A população, né? Ele, com certeza, fala com toda a responsabilidade, tem a sua equipe de trabalho, que eu quero ter esse respeito. O vereador Adir, quando colocou aqui na questão da água, realmente, eu também me preocupo, porque a minha ligação com o interior é muito grande. Eu sempre digo, a maioria do meu eleitorado é do interior, agricultores, e há essas preocupações. Eu me lembro muito bem, na época do governo Lerner, quando nós até atuava com a Câmara ainda aqui em cima, na Junta da Prefeitura, que estavam em cobrar águas. Ela também vazou que iam cobrar de qualquer cidadão que tinha lá 2 alqueires, 3 alqueires de propriedade, que iam cobrar do olho da água que tinha lá. E não era verdadeiro. E realmente, se fosse acontecer isso, eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai se mobilizar, como as autoridades do município, e eu não acredito que o governo... que nós temos de reconhecer que o governo Requião tem programas bons para a pequena propriedade. Aquilo quando eu falei que tem um programa de irrigação, que depois, não sei, da meia-noite, é 75% de desconto. Então, quer dizer que o governo está querendo ajudar, por que ele vai cobrar da água agora? Então, eu acredito que cobrar da água, quando existe aquele abuso, sabe, que ah, porque é da água, então vamos fazer. Aí tem que ter um controle mesmo, não é verdade? Agora, cobrar dessa pequena propriedade, assim, não tem, eu não vejo nem muito sentido, eu acho que, de repente, pode ter um projeto e vamos se identificar bem com o projeto, para tomar conhecimento desse projeto, para ver se nós tivermos que tomar uma atitude. Eu acho que nós, como vereadores, aqui representantes da população, nós vamos tomar, tenho certeza disso. Né? Tenho certeza que a Vossa Excelência até vai liderar, porque trabalha no sindicato e tem um conhecimento profundo nessa área também. Eu quero dizer que quem me informar melhor, o vereador Batatinha. O vereador está se licenciando, já a partir da manhã está licenciado, a posse do ilustre novo vereador Batatinha, que daqui a uns dias vai assumir. Quando é que vai tomar posse, senhor presidente? Quando é que ele toma posse? Já amanhã? É na sessão? É na próxima sessão, né? Depende do tamanho do porquinho que vai trazer para amanhã. É bom. É, eu também. Quer dizer que a comunidade da vereadora Olga lá, com certeza, vai achar falta dela também, né? Como representante aqui da região, na casa aqui. E que o Batatinha também vai representar bem a região que ele vai representar, que é o distrito da Vila Nova, né? A base eleitoral. É, mais um para se somar junto. E temos muito trabalho, tem um projeto para terminar lá, que é os bueiros e tal, e vamos ver se sai um convênio entre o Estado e o município para nós fazermos mais 20 quilômetros de cascalho, naquela região lá, que é muito importante, que o transporte escolar está tendo um problema seríssimo, está tendo muita falta de transporte escolar, por causa que está vindo muitas chuvas, é evidente, e eu sempre digo aqui, eu quero ser coerente mesmo, vereador Aguinaldo, eu gosto de ser coerente naquilo que eu falo. Sempre falei aqui nessa. Sempre teve problema de transporte escolar de chuva, para ônibus não vai. Tem, vai ter, vai passar mandato e vai ter. Isso vocês vão se lembrar do Galo Velho aqui, vão se lembrar. Eu sempre falava, isso aí é notório. O nosso município é problema. Então, esse problema nós temos e vai ter esse problema. Tem lugares que foi feito cascalho, passa 3, 4, 5 anos, já tem que querer fazer de novo. Tem em torno de 5 mil quilômetros de estrada. Todo mundo quer cascalho hoje em dia. Uma vez era patrulhamento, era difícil. Hoje já é cascalho. Não quer. Quantos quilômetros você consegue fazer no mandato? Se você vai ver, é uma porcentagem pequena. Daí aquele que fez, o outro esmaziano, ganhou o cascalho, eu quero também. E é assim, eu conheço esse filme e não vai mudar. Só que cada um tem de ir fazendo as suas partes. Concordo quando falaram de comprar máquina, não me lembro mais quem foi, de vereador Adir também, de comprar máquina. Acredito que a atual administração também, de repente, pode esperar mais um ano ou dois anos, vai comprar máquina nova também, aumentando o nosso parque, nós temos de ir renovando. Tem que ir renovando. Quando o Tico atrasou para comprar aquelas duas motoniveladoras, foi para comprar três, porque o dinheiro das duas comprou três. Isso aqui eu sempre gosto de lembrar, e o vereador Grindalo sabe disso, né? Eu acho que ele fez certo, qualquer administrador faria a mesma coisa. Atrasou. Mas comprou no preço que conseguiu, das duas comprou três. Comprou uma reta escavadeira. Como o Zampieri comprou no mandato dele, no último mês, chegou no finalzinho do mandato, chegou no último mês do mandato, chegou dois tratores T, mas comprou. Como toda administração tem que fazer a sua parte. Nós temos de ir renovando. Máquinas novas. As velhas tem que ir encostando e indo até para leilão, se precisa. Porque só gera despesa, incômodo. Máquina nova é nova. Vocês sabem que o que é trabalhar com máquina nova é uma coisa brutal. Quem trabalha em agricultura é a mesma coisa. É ter colhedeira nova, Rony, e ter colhedeira velha. Sabe bem o que, que é, porque já trabalhou muito com isso. Aquelas 15, 30 velhas, aquelas máquinas, era sofrido. Mas, portanto, eu quero, então, desejar à vereadora Olga que tenha sucesso, que seja feliz, né? Que tenha bastante sucesso, né? Que tenha sua filha, que todos os seus familiares aí, que vai dar tudo certo e que o Batatinha venha aqui ajudar a defender os interesses lá da nossa região também. Obrigado pela atenção de todos. Está livre o uso da palavra. Só quero complementar, se o senhor presidente me permite. Pode. Que quero lamentar, Batatinha, vereador Aguinaldo, que tenho certeza. Desculpe, meu time me meteu os quatro do dia passado, obrigado. Ah, e sábado é agora, é a Vercento também tem o jogo, sábado, realmente quero reforçar esse pedido, senhor presidente, o Edilson, que é representante lá da Câmara, e, viu, e vão treinando bater pênalti, porque é decisão, né, joga dois jogos, né, se nós ganhar o primeiro, vão decidir daí o título, né. Então tem que o empate vai dar tempo de pênalti, se ele mandar vereador, um carneirinho bom, vereador, vai se jogar. Senão... Vereador. Está livre o uso da palavra. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 31/2009, cria os programas municipais Cidadania nos Bairros e Cidadania Rural e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 37/2009, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber, em nome do município, bem imóvel que especifica e das outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário, número 31/2009. Em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir aprovação aos demais vereadores desse programa da cidadania nos bairros, cidadania rural. A gente sabe que de fato, já vem acontecendo, já tivemos na Planalto, estamos tendo ainda, e não chegou ao seu término em razão das chuvas na localidade do Susto, inclusive, eu acho que grande parte dos vereadores já esteve presente lá, e a gente precisa, na verdade, regularizar legalmente isso aqui. Então a gente sabe que de fato já existe, mas precisa existir de direito. Então eu peço a aprovação de todos, eu acho que, pelo que observei, pelas conversas que nós tivemos aqui, com relação à realização da cidadania, não só na cidade, mas como no interior, não há objeção. Portanto, acho que a aprovação merece a nossa atenção devida. Eu peço a palavra. Concedido, senhor. É claro que eu participei até, não participei da cidadania rural, porque às vezes a gente fica um pouco meio sem convite, meio constrangido, né? Mas não é, isso não é o problema, eu acho que é uma boa atitude, é louvável, tanto que lá na Vila Planalto, o trabalho que foi feito, eu... Continuo dizendo, continuo justificando, falando a mesma coisa. E claro que agora, como o trâmite das matérias passam em cada comissão, tem um certo tempo para ser até aprovado, dados os pareceres. E eu confesso que quando chegou na comissão, saiu da Comissão de Finanças e Orçamento e passou para Políticas Públicas, do qual eu sou o presidente, eu até, conversando com a Maristela, com mais... vereadores até, nós achamos até que não precisaria nem passar pelo trâmite. Nós aprovamos, já demos os pareceres para que isso acontecesse o mais rápido possível. Eu acredito que esse trabalho, cidadania dos bairros, cidadania rural, ele somente vai engrandecer, vai valorizar, vai melhorar as coisas para nós mesmos. Então, ele pode contar com o meu voto, pode contar com o meu apoio e acredito que todos vão fazer da mesma forma. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária, número 37/2009. Em discussão. Também da mesma forma, senhor presidente, pedi aprovação aqui. E acho até que, analisando esse projeto, que acho que não haveria necessidade de projeto de lei para receber um bem móvel em doação, é uma cadeira que está sendo doada pela família Wolf, uma cadeira dentista, né? Mas como esse projeto está aqui para nós apreciarmos, eu vou pedir aprovação. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu, só uma dúvida, eu queria até, está em discussão, eu escutei no rádio, parece que na Rádio Pitanga, se não me engano, que nessa semana teve uma inauguração Me desculpe se eu falar errado ou não, mas não sei se foi São João da Colina ou Susto, mas parece que beneficiando o Susto, São Berto, que foi inaugurada uma cadeira de dentista odontológica. Eu peço a Vossa Excelência que eu não tenho essa informação, posso não, buscar? Não, eu achei até quando foi falado, eu achei que seria essa mesma cadeira que foi direcionada, até entrei em contato com a família Wolff, que é o João Flávio, doutor João Flávio, se tinha destinado, direcionado essa cadeira, porque foi uma doação, ele disse que não, que ela foi, que já, tanto que no 15, que seria o objetivo até, mas ele já consta, já tem no 15, até eu só queria saber se essa cadeira ou não, se foi essa cadeira que foi levada para o São João da Colina, ou porque hoje está ainda em votação, acredito também que se foi também, claro que vai ter a votação e tudo. Essa vai ser bem utilizada, isso é natural, só porque ainda está em primeira discussão. E eu também acredito que não precisaria, podia ser até dispensa, mas é só para mais para ter conhecimento se é a mesma ou é outra. Que daí nós teríamos duas, teríamos mais uma, né, por mais que já tenha uma, essa doação. Independente, senhor vereador, da utilização dela, eu me comprometo com Vossa Excelência aqui a buscar essa informação e até... escutando a própria Maristela que falando, seria o caso até da gente, de repente eu pedir aqui até a dispensa da segunda votação também, né? Eu acho que é uma doação, é algo assim que é relevante, seja para qual comunidade for direcionada essa cadeira, mas se Vossa Excelência concordar aqui com o pedido da dispensa da segunda votação, eu me comprometo com essa informação. É, como nós tivemos até essa informação até da assessora, que não precisava nem ter sido entrada em votação, eu acredito que é uma doação. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu já tô desconfiando, senhor doutor, do João Wolff, do doutor João Rubens, essa doação. Ele é dentista aqui já em torno dos 50 anos. De repente tem uma cadeira bem antiga que vai para o museu. É uma doação. Lógico. Agora, se é uma mais nova, uma moderna, outra, pode ter dois fatos. Ué, pode ser entendido. Será que numa doação de uma cadeira bem antiga, seria museu? Ou é? Esse esclarecimento nós não temos aqui. Não é antiga, vereador. É uma cadeira que ele estava usando ultimamente. Até é funcionando e não, olha, não é, então em não perfeitas é antiga, condições. Então não é antiga para o museu. Não, então, não, não porque é, não. Podia ser duas coisas, né? Não, não é essa, não. É uma perfeita, não, perfeita. Levanta uma dúvida, porque o doutor João o doutor Rubens é dentista, que já é em torno de 50 anos. Quer dizer que... Mas se ele parou de olhar, doou. Mas eu concordo, tem que dispensar a segunda votação, sim. Coloco em votação... Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Também coloca em discussão, votação, o dispenso da segunda votação. Eu sou favorável. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos para fazer uso da palavra, vereador. Só uns 10 segundos aqui, com relação a um pedido que eu fiz aqui do Bom Retiro, de um cascalho. Na verdade, houve uma renovação de pedido, que eu já fiz acho que uns 2 pedidos de cascalho no Bom Retiro, porque esses locais onde a gente está pedindo ali, são locais que praticamente não vai ter como pôr cascalho só nos top. O vereador Carijó conhece bem ali, que pega ali dos mineiros e vai até a propriedade do Júlio. Lá a gente sabe que é cheio de declive lá. Mas também estive conversando ontem com o prefeito, inclusive se tivesse terminado o Susto e o Rodomeio ali, as máquinas já estariam lá para fazer esse cascalho. Mas já tive a promessa de que tão logo termina lá, as máquinas vão fazer o Bom Retiro. Peço a palavra. Quero desejar também a vereadora Olga felicidades aí na nova empreitada. É uma alegria, né, de ter aí uma filha, uma excelência que era onde estava sozinha, né, os irmãos aí todos já casados, então a excelência agora terá uma nova companheira e uma nova etapa de vida. É, exatamente. Uma leitora. E Como o líder do governo falou na questão da Cascalho, eu também espero que as comunidades que eu fiz também o requerimento, que seja agraciado com os Cascalho. Obrigado. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Nós não podemos deixar de desejar que tudo de bom aconteça para as duas, que essa menina tenha a mesma felicidade, a mesma o ar de grandeza que a nossa vereadora tem, e que o Batatinha, apesar que eu acredito que no próximo jogo ele não pode participar, porque é só na próxima sessão que ele assume, então como o presidente falou, eu acho que bom, também não vai fazer falta, né, no jogo. E também queria dizer ao vereador líder que quando ele fala do Cascalho, com tudo isso que ele pediu, Cantu, abrangendo Santa Rita, Borboleta, Cinco Cruzilhadas, 15, podia ter dito, escrito Pitanga Interior, né? Seria mais fácil, mas como tem a liderança, eu queria também, não vou reforçar aqueles requerimentos que foram feitos, porque daqui uns dias as respostas chegarão, e daí nós vamos comentar sobre as respostas, que tomara que não sejam iguais às outras. Eu queria, já sabendo que esses 3 minutos seriam o que foi falado, mas pedi a permissão da mesa, que até falha minha, foi na sessão passada, o vereador comentou sobre a quilometragem, os 2 quilômetros e 200 metros da marginal, o qual eu entrei em contato com o funcionário do DR, o Alziro, que também participou, também fez a medição, 1.800 metros, teu, e seriam 2.202, que está na placa. Ele está até procurando atrás de uma cópia da licitação, 2.205, eu tenho... Eu medi até mais um funcionário, e inclusive ele também mediu, deu 1.800, não sei se varia de um veículo para o outro, mas deu 1.800 metros do trevo dos guardas, bem em frente à placa, até onde dispare, lá em cima, do lado, para frente dos Bazinhaque. Então ele vai trazer até uma cópia, na próxima eu acredito que não deu tempo dele conseguir essa da licitação, do aceite, da aprovação do engenheiro, quando aceitou a obra. Mas realmente 2.205 metros que seria a obra, e somente dá 1.800 metros. Obrigado, atenção de todos, e se Deus quiser, na próxima, teremos o Batatinha. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.